Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. Call me the popcorn man. Sell it just as cheap as I can. Call me the popcorn man. Sell it just as cheap as I can. I don't need your credit. Only sell it 10 cents a can. All because they jump and shout when they see me walking out. All because they jump and shout when they see me walking out. They say, here come your man. Here come your popcorn man. Why like that? To keep my popcorn right. Well, I popped it day and night to keep my popcorn right. She said, here come your man. I am your popcorn man. Well, I am your popcorn man. Sell it as cheap as I can. As I can. I don't need your credit cards. I only sell it 10 cents a can. Popcorn do pau comer, do pau comer, do pau comer. What it is that reminds me of? But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 6 de dezembro de 2011, que está descendo pelo ralo, literalmente. Lá para março, abril de 2011, a gente já falava, né? Pô, o ano tá acabando. Lembra? Em junho também, julho, setembro, outubro. E agora já era, maluco. Estamos ao vivo, aguardando a sua participação no Ronca Ronca pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. E mais adiante no programa, vou passar a última chamada para você participar, para você montar o repertório mega especial do programa do dia 20 de dezembro, Ronca 300 Minutos, 5 horas de duração, um repertório atirando para todos os lados e com a participação forte sua, de nossa audiência, de nossa torcida. De Chicago com Hot Span e Muddy Waters aqui ao fundo, a gente parte forte para Belo Horizonte, novíssimo disco do Graviola e o Lixo Polifônico. Ronca, ronca. Oi, FM. Já que a vida é bem maior, leve meu sorriso na memória. Deixe a saudade pra depois. E ao reinventar a nossa história, finja que amanhã eu vou chegar. Criativa, aproveite, experimente um novo amor. Saia de si mesma, reconheça o seu valor. Versos e desejos desvelados, outros devaneios descuidados, tantas aventuras. Rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Yeah! Ronca, ronca. Você pode me ouvir? Edna, você está bem agora? Edna, você está bem agora? Claro que está. Edna, balance a cabeça se você estiver bem. Balançou, né, meu amigo? Porque com esse material aqui ao fundo não há cabeça que não balance. Essas são as demos gravadas por Pete Townshend no final de 72 para o mega clássico do The Who, Quadrophenia. É Pete Townshend sozinho no estúdio dele, tocando todos os instrumentos. Essa é a edição recém-lançada do Quadrophenia, que vem o disco original remasterizado, dois encartes espetaculares. Tem uma edição estúpida, muito grosseira, com vinil, pedaço de unha do Pete Townshend, cacho de cabelo do Roger Daltrey, enfim, uma coisa de doido. Mas esse é o CD simplesinho, com dois discos, o segundo com 10 demos do Quadrophenia. E como eu disse, o álbum inteirinho remasterizado com o som de tirar pica-pau do oco, meu amigo. Vanessa Lee, nossa representante principal em Salvador, pergunta: vocês já começaram a ligar para a Ouvintada para gravar os pedidos para o Ronca 300? Só queria assim saber. Não, nós não começamos. Aliás, essa é uma informação importante. Hoje, como eu disse no início do Ronquinha, será a chamada derradeira e a partir de amanhã a gente já entra em contato com a rapaziada. Mais adiante eu vou passar a bula completa, tá? O nosso ouvinte, tenho a impressão que pela primeira vez participando, Thiago Schumacher. Será que é parente do piloto de Baratinha? E aí, Alcir, tudo bem com você, cara? Beleza, Marval. Tudo escorrendo bem? Tudo tranquilo. E essa mordida de escorpião aí no braço, tá doendo? Vai que vai. Será que o Thiago é parente do piloto de Baratinha? Enfim, ele diz o seguinte: olá, Maurício, aqui é o Thiago Schumacher, ouvinte de Recife. Sou super fã da rádio e do programa, o repertório está muito bom, bom mesmo. Estou curioso para pedir, para ouvir a edição dos 300 minutos do Ronca Ronca. Grande abraço, Thiago. A edição com 300 minutos, que marca de forma maravilhosa esse final de ano do Ronca Ronca na UFM, vai ao ar dia 20 de dezembro. Fronte Capixaba também, como sempre, conectado ao UFM. It's all a game, 'cause inside I'm just the same. Fridays make me sick, first thing in the morning. Ronca, ronca. Oi, FM. Então vamos aproveitar o Quadrophenia ao fundo para informar a logística do Ronca Ronca dia 20 de dezembro. Edição número 300 do programa, que terá 300 minutos de duração, começando às 8 horas da noite, indo até 1 hora da madruga. Já fizemos os cálculos aqui com a curadoria e a co-curadoria de cálculos da UFM. E chegamos ao número meio grotesco de 100 músicas que nós vamos colocar no ar nessa edição do dia 20. Então eu quero, todos nós queremos, que grande parte desse material seja escolhido pela nossa audiência. Graças a vocês, nós estamos aqui. Graças a vocês, nós chegamos a 300 programas, há quase 6 anos do Ronca Ronca na UFM. Então, qual é a bula? Desde terça-feira já está no ar. Você participa do programa, isso vale durante a semana, pelo endereço roncaronca@oifm.com.br, e envia duas músicas que você gostaria de ouvir nessa edição do dia 20. Uma delas eu vou selecionar, porque eu tenho que ter o disco. Tem que pegar o disco emprestado, ou então surrupiar de alguma loja. Tem que ter um material para colocar no ar. Então, uma dessas músicas será selecionada. Selecionada essa música, nós vamos entrar em contato com você. Trozoba, que vai começar a acontecer amanhã. Eu e Nandão, aqui de 2 às 5 horas da tarde, nós vamos ligar para você para gravar o seu pedido específico dessa música selecionada. Tô passando bem a bola, Lucio? Porque de repente eu sempre me enrolo nessas paradinhas, né? Mas tá claro? Certinho. Porque rádio tem esse negócio, né? Nós estamos no Rio de Janeiro. Se eu combinar amanhã um encontro, todo mundo com uma camisa preta, esquina de Rio Branco com Presidente Vargas, todo mundo vai aparecer Garcia Dávila com Visconde Pirajá de amarelo. E vai dizer que eu falei isso. Manja, rádio é um bagulho muito louco, né, cara? E essa é a graça, cada um interpreta como bem quiser. Mas enfim, então, tá certo a bula que eu passei? Tá certinho, irmão. Então, envie a partir de agora as suas duas músicas. Nós vamos selecionar uma e a partir de amanhã vamos entrar em contato com você para gravar o seu pedido. Lembrando de novo que o programa vai ao ar dia 20 de dezembro, 5 horas de Ronca Ronca. E o seu pedido vale até sexta-feira dessa semana, dia 9. Até dia 9 você tem tempo sobrando para participar e fazer seu pedido. Enfim, nesses 300 programas nós tivemos momentos inesquecíveis, como por exemplo o que vem a seguir. E é sempre um dos mais pedidos, Marcelo Genesi ao vivo no Ronca Ronca, lançando o disco. Quanto um, não quero os dois, não faz. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Aí, ao fundo, a sessão inesquecível de Marcelo Genesi e banda lançando o disco no dia 9 de novembro de 2010, em São Paulo. De que quer atenção? Com essa maravilha ao fundo, vamos informar que estamos ao vivo para as cinco pontas da galáxia em oifm.com.br. E para o seu rádio em frequência modulada, oifm BH Belo Horizonte 94.1, oifm Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, oifm Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, oifm São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Por falar em Recife, Ana Clara de lá pediu pra gente um compacto que já foi mostrado aqui e é espetacular, dos macaquinhos Arctic Monkeys, interpretando uma música de Nick Cave. Ronca, ronca. OFM. A ghost. He's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand. Vou repetir. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred04. E aí, porra, é foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Pera aí. Ronca, ronca. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores. As árvores somos. Somos nós. Seu coração transbordando de um tipo estranho de torpor plácido. Lá vem ela, lá vem, com o seu indômito coração. Pena que nem moda eu sou. Ela é meiga, ela é singela, remozinha, ela é lindinha e ela é indie. Agora um violãozinho pra machucar. Pois ela me trocou por aquele baixista original, Olinda Style, me deixando assim ligeiramente opaco, sem estilo, desprovido de atitude. Pois seu sorriso é morno e o meu peito é só fio, fio. Lá vem ela, lá vem, vem, vem. Que o mais cândido fã do Stephen Malmus eu devia ser. Pois ela chega sempre com aquela arrasadora quietude e o perverso olhar transbordando de uma placidez mortal. Inocente, mas que suavidade fulminante. o nome do senhor? Davi Oliveira Silas. Sim, tô sentindo o quê? De maneira que a traqueia levantou, da forma que houve um acidente comigo, quando eu havia 6 meses de néfto nascido. Diz a história que eu caí do prédio, aí fui engessado, me colocaram naquelas parafernália, aquela do samurai Bruce Lee, foi... aquele Highlander, colocaram ele, eu fiquei com 2 anos naquela parafernália, e diz que... Eu quero saber agora, tá curado? O sopro curará, né? Então, e como ele restituiu a vida, a Thalita, da febre... Tá curado ou não tá, meu? Mais ou menos, praticamente não, mas eu creio que... Só o pai. Vai com Deus, em nome de quem? Meu? Entendi nada, pessoal. E essa paradinha é uma tremenda propaganda da febre, a festa do Marcelinho da Lua e do Calbuc. Manja, fala da febre aí. É tudo uma jogada muito forte de marketing, né, cara? E eu tô gripado mesmo, tá? Interatividade é assim mesmo, a vida é pra compartilhar e gozar. Nossa audiência completamente descabelada, participando do programa... E montando o repertório de terça-feira, dia 20. O programa começando às 8 da noite, indo até 1 da madruga. 300 minutos de Ronca Ronca, edição número 300 do programa na Oi FM. E 2 dias depois, quinta-feira, dia 22, a festa no Teatro Rival, a partir das 22 horas. Com a estreia mundial e derradeira apresentação da banda Os Ronca Tripas, especialmente montada para a ocasião. Distribuição frenética da camiseta Ronca 300, que o Bibi... vai levar para minha casinha amanhã. Às primeiras horas de amanhã, as camisetas Ronca 300 estarão nas minhas garras. Vou levar alguns compactos do Ronca Ronca que nós lançamos no início desse ano, com Otto, Tulipinha, Cidadão Estigado do Amor, gravados ao vivo no Ronca Ronca. Muita gente até hoje pergunta e quer o compacto Ronca Ronca. Então, dia 22, no Teatro Rival, mais uma oportunidade para passar esse disco vinil 7 polegadas às mãos de nossa audiência. Alcir, por falar em Bibi. É isso aí, Mauricinho. Fica ligado nas novidades do Bibi Sucos, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. Diversas lojas espalhadas pela cidade, com uns sandubas de primeiríssima e uma infinidade de sucos e combinações de frutas. Fora o imbatível milkshake de açaí, que já virou um clássico. Confira todo o cardápio no site bibisucos.com.br. Faça o seu pedido, receba em casa e, ó, é pra comer ouvindo Ronca Ronca, hein? Bibi Sucos, sem dúvida nenhuma, a melhor casa de sucos do Rio de Janeiro. E o Bibi Sucos, com suas ações violentíssimas de marketing, está programando, olha a desorientação, Alcir, um sanduíche de nome Ronca Ronca para o verão. Sentiu o peso? Um sanduba de nome Ronca Ronca para o verão. Amigo. Quem viver, comerá, hein? Estamos ao vivo até meia-noite, aguardando a sua participação pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Mark Stewart. Ronca, ronca. haya sol que ilumine el cielo, solo las estrellas en el firmamento mientras sea de noche y no llegue el día, nada te ilumine. Esta pena mía, corazoncillo loco que mata mi alma, tan poquito a poco que me quita el sueño, nunca me ha dolido tanto este sufrimiento que me está matando. Como llovía la tarde en que te fuiste, todavía pensando en ti, me pongo triste. Ronca, ronca. Siempre y siempre al recordarte considero que fue todo culpa mía cuando tú hablabas y yo sin contestarte casi todo aquel silencio. Culpa mía la llamada sin respuesta, culpa mía nuestra puerta demasiado abierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo, culpa mía es el dolor que estoy pasando. Como llovía la tarde en que te fuiste, yo todavía pensando en ti, me pongo triste. La primera luna de la primera noche bailamos sin parar, por culpa mía alguna sonrisa, casi todas las canciones y la tarde junto al mar. Fue culpa mía los recuerdos que nos quedan, culpa mía cuando te espera despierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo, culpa mía es el dolor que estoy pasando. Culpa, culpita mía la llamada sin respuesta, culpa mía nuestra puerta demasiado abierta. Yo te he entregado mi alma sin pensarlo, culpa mía es el dolor que estoy pasando. Como llovía la tarde en que te fuiste, todavía pensando en ti, me pongo triste, muy triste, me pongo triste. Você ouviu Mariah Carey, Brandy on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Norah Jones, Don't Cry I Have. Oi pessoal, ligado aqui no Ronca Ronca, meu nome é Marcelo Liuca e graças a Deus sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que ó, sou fã do programa e há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Aqui é Marcelinho da Lua e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Pau! Maurício Valadares, aqui quem tá falando é teu parceiro Marcelo D2. Tamo junto, hein, compadre? Já é. E os três Marcelos estremeceram a Fundição Progresso sábado passado em mais uma edição do Embalo Oi FM Música. Os três Marcelinhos. From the Moon, o da Lua, o Yuka e o Marcelão D2, que esteve ao vivo terça-feira passada aqui no programa, uma edição espetacular, inesquecível, que fez a nossa audiência subir pelas paredes. Lembrando que estamos ao vivo até meia-noite, participe do programa, é com a sua participação que a pipa sobe, meu amigo. Pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. From the Moon, como é que foi o negócio lá na fundição, cara? Foi quente, o negócio, caldeirão ferveu na fundição, foi muito bom, Maurício. Pô, o show do Yuka foi sensacional, a participação de todos os músicos que ele escolheu foram, pô, bandaço, cara. Mora Pera arrebentou. O show do D2 foi bom pra caramba, não me lembro muito, mas foi muito bom, cara. Foi excelente. Com a gente aqui, Marcelinho da Lua, nosso colega da UFM. Toda sexta-feira, a partir das 9 horas. Procede? Procede totalmente, cara. Então a fundição estremeceu mesmo, né? Estremeceu, você, né? Cara. É muito Marcelo, pô, junto, né, cara? Tem é muito que balançar Marcelo, o coreto. Não, pô, mas falando do show do D2 também foi bem especial, cara. Ele ficou bem à vontade, a banda também. Fernandinho, beatbox, seu amigo. É, é grosseria, né, cara? É grosseria, cara. Foi espetacular. From the Moon, como é que está a sua estada aqui na UFM? Agora você é um radialista, além de tudo, cara. Pô, tô me transformando. Peraí, vou deixar claro que hoje eu tô aqui ronca, ronca. Vim aqui, claro, a participação é o de menos. Hoje eu vim aqui ver o funcionamento de um programa ao vivo e aprender com Dom Valadares aqui. Sexta-feira passada você colocou a primeira edição do programa ao vivo. Exatamente. O convidado era o Yuka, mas ele ficou preso na árvore. Eu vi. Ouvimos todos. Ficou preso na árvore. Na árvore da lagoa. Que situação, hein, cara? Não, engarrafamento pegou imprevisível às vezes. Mas a gente fez por telefone, foi legal. Participação do meu brother, que está aqui hoje comigo também. Bernardo Oliveira. Rei também, valeu. Camarada, a gente veio aqui assistir o seu programa. Mas a partir de agora, a ideia é que o Mundo da Lua seja ao vivo quando você puder, né? Quando exatamente. Quando você não está em Tóquio, em Buenos Aires, em Milão, na Patagônia. Exatamente, a gente vai estar aqui na Oi, ao vivo e a cores. Quantas edições você acha que você, lógico, você não sabe da sua agenda, você num mês poderia fazer ao vivo? É, na verdade, minimamente eu queria fazer uma. Mesmo que a gente, poxa, possa aliar uma festa, um trabalho aqui no Rio, a essa edição. E a minha ideia mesmo é a partir de fevereiro, ou até mesmo janeiro, se a gente conseguir, que tem férias em janeiro esse ano, é fazer uma vez por mês. E o Bruno, pô, falou, cara, que se a gente tiver em cima da hora, marcar não tem erro, é simples de fazer também. É isso aí, eu vivo mesmo. Pô, é uma delícia, é viciante, cara. Pô, é muito bom. Mas a gente está literalmente colocando a tampa em 2010, em um dos grandes momentos, realmente um dos 10 momentos mais inesquecíveis que nós tivemos musicalmente, foi a chegada ao Brasa dessa turma aqui ao fundo, a rapaziada do deserto, os Tuaregs do Tinariwen. Arsis Mawan Kami Gita Muito bem, deixa eu botar assim, um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto, hein? Ronca, ronca. Sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. It's better than pleasure. It's more than pain. I've got what it takes to drive you insane. Now is the time to lose all control. Control yourself. Hit absoluto da festa Ronca Ronca e do programa Ronca Ronca. The Contortions. James Chance, meu amigo, é muita pressão, viu? Certamente será devidamente executada dia 22 de dezembro, quinta-feira, na festa Bota Tampa Ronca Ronca no Teatro Rival, comemorando os 300 programas aqui na UFM, distribuindo a camiseta Ronca 300, compactos também do Ronca Ronca. O compacto foi lançado no início do ano. E se você saiu de trás da moita nesse exato instante, participe do programa, sobretudo da edição 300 do Ronca Ronca, que irá ao ar dia 20 de dezembro. Mande duas músicas que você gostaria de ouvir nessa edição, que vai começar às 8 da noite, vai até 1 da madruga, 300 minutos. Mande duas músicas que você quer ouvir, eu vou selecionar uma e vou ligar para sua casa para você fazer o pedido. E esse pedido será colocado no ar. A partir de amanhã, a gente já começa a entrar em contato com a nossa audiência. Evidente, mande seu telefone certinho, o DDD, os números todos. Lembrando que seus pedidos, eles valem até dia 9, sexta-feira, 9 agora, dessa semana, sexta-feira. Ao ser quantos minutos para a Bolívia? Cara, muita gente ainda quer saber por que, que a gente fala Bolívia. Vamos deixar para explicar novamente com todas as informações no dia 20, que nós vamos ter 5 horas de programa, então tempo não vai faltar para a gente explicar mais uma vez. Quantos minutos para a Bolívia? Vamos subir. Agora? Agora. O James Chance? Oxe. Control yourself one time. Control yourself two times. Control yourself three times. Control yourself four times. Control yourself five times. Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi FM. Ronca Ronca. Oferecimento Bibi Sucos. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Já foi chamado e já veio. Bom que a gente diga, porque de repente nós temos hordas a cada semana de novos ouvintes. Aí o cara ouve isso, bota de novo, Marcelão, por favor. Mais um Marcelo, imagina se junta com os outros três. Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Isso aí. Então, essas hordas que vão chegando semanalmente, de repente, o cara não ouviu o programa que nós fizemos com o Marcelão em São Paulo também. E vai pensar, porra, por que os caras não chamam o Camelo? Já chamamos, ele já veio. Aliás, já veio duas vezes. Recentemente eu mostrei um compacto espetacular com 6 músicas interpretadas pela Maria Bethânia. 6 músicas de autoria de Noel Rosa. Negozinho ficou completamente Chamberlain desorientadaço com esse compacto, que é evidente. Volto agora ao Ronquinho. Viejo apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando, a colombina entrou no botequim, bebeu, bebeu.

Alô, Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Ronca, ronca. Aí, ao fundo, nessa música, nós temos a participação de Fela Kuti. Mas, enfim, nossa audiência, como sempre, participando loucamente do Ronca Ronca. E o nosso ouvinte, Alexandre Viana, diz o seguinte: muito boa noite, Maurício. Após estudar para vestibular e comemorar a aprovação para medicina nos idos de 1900, e lá vai fumaça com toda a equipe do então Radiola, Pinguim, Molina, PC, etc., concluí o curso em 97 com Vascão campeão. Por ironia, a profissão me afastou do programa, mas hoje estou muito feliz por reencontrar um programa que não comemorará somente 300 programas, já que transcende estilos, emissoras, pois abençoa a todos que gostam de música, calor humano, humor, inteligência, tô igual pinto no lixo. Um forte abraço, vida longa e saúde. O Alexandre Viana, nosso ouvinte, como ele mesmo disse, que estava há um tempo afastado do programa. Ouvinte desde 1900 e vovó mocinha, tá bom? Não? Ao ser quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? Tempo pra Meirelles, tempo, né? Pra Meirelles. Tempo pra Dedé, né, cara? Então participe do Ronca Ronca, estamos ao vivo até meia-noite pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Já que o Alexandre deu a dica... Nós somos da facção do Rio de Janeiro, desse time campeão que é o Coringão. Eu quero ver o swing. Alô, fiel torcida corintiana, aqui fala o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Vamos cantar essa canção contra a violência. Mesmo havendo divergências fortes em relação a essa frase, o clube mais brasileiro, vamos em frente, né? Onze e 15, 45 minutos para acabar o milho, acabar a pipoca, é isso mesmo, você? Estamos bem para caramba na fita, hein? É isso mesmo? É, agora 44. Opa! Então participe do Ronca Ronca pelo endereço roncaronca@oifm.com.br. Mande suas duas músicas que você quer ouvir na edição do dia 20 de dezembro, com 5 horas de duração, 300 minutos. Eu vou selecionar uma. Em seguida, a partir de amanhã, vou entrar em contato com você para gravar o seu pedido. A sua voz estará no Ronca Ronca de terça-feira, dia 20 de dezembro. In any old way, so good used to be. Best I can, as I would say, you know. Don't the best is good enough, as I would tell you, say. Come on, sons and daughters of Zion, let me make a good use for me. Ain't nothing get to step in there. Get to step in there. And step into Mount Zion there. Ain't nothing make good use of me. Step in there. Think I'm gonna make the best of it. Gitty, gitty, don't want no more. And when you really want it, you gotta waste it. Son, you gotta stop it one of them days. And not to make the best of it. Come on, stand up on the right of it. Yeah. And you really don't want to want tomorrow away. Gitty, you really don't want it. So you gotta waste today and want tomorrow. The waste you waste today, maybe the one tomorrow. If you want to bubble your sorrow, yes. Am I the one that's gonna bubble your sorrow, you know? So say you ain't no base today. Ain't you gonna make the best of it? Say now they come and try about the best of it. And then you'll wake him on down. We'll make no matter what we say. Yeah. E aí galera, aqui é China e muito bom saber que aqui em Recife a Ronca Ronca tá bombando nos nossos ouvidos. É isso aí, velho. Por favor, que toquem mais música de boa qualidade. Aquele abraço. steady. News made, who slayed, and the news made. Rebirth of hip hop in a new age. Dance, stay, defeat the rhyme, the stance, the swag. I speak my mind. Kick with my Z, stance like my tumbo. Do the Zulu walk and rock with my combo. Walk the real walk, talk the true talk, be like Mike and do the moonwalk. Rip the real funk, change the real punk. Dr. Charlie is the next funk. Country, you play moon to my way. Charlie, funk, band, boxer, will say. Crease the pin talks, do the pin walk. Change the game and knock the bumps off. I'm doing the Zulu walk. Then doing the Zulu walk. I'm coming doing the Zulu walk. Zulu walk, doing the Zulu walk. Come on, Zulu doing the Zulu walk. Heptech doing the Zulu walk. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Vem de novo, pelo amor de Deus, cara. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Ai, ai, ai, ai, ai. Olha só, eu falei das hordas de novos ouvintes que se acoplam ao Ronca Ronca, a horda se acopla. E muita gente participando do programa pela primeira vez. O Marco de Cardoso, vascaíno, manda um e-mail espetacular sobre o Dr. Sócrates. Marco, realmente é emocionante seu e-mail, que eu vou colocar amanhã no site roncaronca.com.br. Vários primeiros contatos aqui, coisa de doido, muita gente participando do repertório para dia 20. É aqui o MC Dutra, aqui Marcelo Dutra, caminhoneiro, carregando aqui no Recife, dentro da, da Unilever para São Luís. Sente essa, Marcelinho. Boa noite, Maurício. Eu não li o e-mail. É sempre bom, Marcelinho, você que vai começar a fazer o programa ao vivo, você ler antes os e-mails. Porque se for bancar o gato fogueteiro, vai dar com os burros na água. Porque vai ler coisa que não deveria. Eu vou correr esse risco aqui agora. Com o Marcelo. Boa noite, Maurício. Aqui é Marcelo, seu xará Dutra, caminhoneiro, carregando aqui no Recife, dentro da Unilever para São Luís do Maconhão. Oh! Sempre que eu posso, estou escutando a rádio. E claro, o programa que já curti há muito tempo. Cheguei a ir a um baile seu no condomínio clube, que se não me engano, tu batia uma bolinha. É verdade, a gente jogava um futebolzinho lá. Estou me programando para mandar meu pedido para o programa comemorativo. Pelo amor de Deus, Marcelo, faça isso. Continue nessa cruzada de tocar música de toda qualidade para nossos ouvidos carentes e massificados pela ditadura radiofônica. Estou de rolê por aí, já cansei da vidinha em Sousa de escritório aí no Rio. Um abraço, tamo junto. Que loucura, hein, Marcelo? Que parelho, cara. Sabe que eu choro? Você vai começar a chorar também. Você é um cara emotivado, Marcelinho. Você pode começar a trazer um... É emocionante, né? Uma caixinha de papel, porque tu vai verter lágrima aqui, maluco. Muita gente, Professor Selvagem, Bruno, o Jorge Salma, o Fronte Capixaba completamente desorientado, Cláudio Souto, Pedro Bambata, uma lenda. Ó, mostramos o Bambata, Pedro Bambata, nosso ouvinte de primeiríssima geração, Marcelo Galli, Mr. White, enfim, gente pra Meirelles, conectada ao FM, ao Ronca Ronca. Marcelinho, conta um pouco da história desse disco e apresenta nosso convidado, por favor. Bem, aqui a gente está com um amigo nosso que eu conheci através do meu amigo Felipe Di Biase, Reiki. Metade finlandês, metade alemão, agora metade brasileiro também, veio morar aqui no Brasil. Metade finlandês? Sim. Que espetáculo, hein, cara. E Reiki é DJ, uma das especialidades é o soul funk. E ele também é agência e faz booking também na Europa e trabalha com algumas bandas. Ano passado, esse ano, perdão, já tô adiantado. É lógico. Esse ano o Reiki de Paraty, lá do sítio dele, ele fechou 150 shows na Europa com as bandas dele, cara. Espetáculo. Só pela internet. E ele trouxe aqui pra gente o The Might em The Molambos. Molambos não, Mocambos, perdão. The Might, Mocambos. Confundindo as bolas aí, Marcelo. The Filter is Here. Diz aí, primo. Esse é uma banda de Hamburgo, The Mighty Mocambos. Essa banda é uma gravadora também, hein? Exato. Mocambo Records. E eles ainda fazem compactos. Sim. E eles têm vários projetos, também com uma cantora que se chama Gisele Smith. Esse disco aí é uma junção de várias faixas ou ele existe comercialmente? Esse disco está aqui no fundo, inclusive, com várias participações, inclusive África Bambata. Sim, sim. Esse é um disco mesmo? Sim. Sim. Lançado por esse selo? Sim. Com várias participações. Diz mais alguma visita que tem nesse... Uma participação que tem nesse disco, além do Bambata. Aqui tem África Bambata, Charlie Funk e King Kamonzi. E uma outra com Shu Krama. E uma cantora também agora... Carolina Lacazzi, da França. Na Finlândia, existe músicos que fazem esse tipo de som, funk? Sim, sim, tem uma cena forte na Finlândia, Nicole Willis, pode ser que você conhece Nicole Willis e os Soul Invigators, eles têm também um estúdio com vintage, equipamento incrível. Bacana pra caramba, hein? Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. É muita pressão no turbo, meu amigo. O Alexandre Biciati, nosso ouvinte cruzeirense de Belo Horizonte, diz o seguinte. Presta atenção, Marcelinho. Maurício, estou me relacionando... Você tá nessa, né? Maurício, estou me relacionando com uma garota há pouco tempo. Estamos naquela base de conhecermos a preferência um do outro. Isso é verdade, cara. Isso não é mentira. Não tem um redator aqui bolando essas traquinagens, não. Voltando à fita. Maurício, estou me relacionando com uma garota há pouco tempo. Estamos naquela base de conhecermos a preferência um do outro. Hoje disse a ela que iria apresentar o melhor programa do rádio do planeta. Sintonizei na hora da vinhetinha e ela mandou um. Mas eu conheço o Ronca Ronca. Tremendo bom gosto, hein? Imagina a satisfação. Então é isso. Toda terça-feira estaremos juntos. Keila e eu, de ouvidinhos colados na UFM. Que situação, hein, meu amigo? Que romântico. Curicica também no Ronca Ronca. Ana pede para a gente investir forte, já fizemos isso hoje, inclusive, em vozes femininas no Ronquinha. Seu pedido, Ana, está mais do que bem recebido aqui. Olha aqui, Marcelinho, o Lúcio Branco, Mr. White... Diz que o Reiki é um grande colecionador. Manda um abraço para o Reiki. É grande finlandês que já tocou várias vezes na Soul Baby Soul. Exatamente. É isso aí. Pô, ele... Abração aí pro Lúcio. Já recebeu o Reiki algumas vezes. Vou dar mais uma vez o salve pro Felipe, que é o responsável por apresentar o Reiki e a galera. Pô, grande figura. Vai estar aí, a gente gravou um programa. Ah, é? É, quando vai ao ar? Sexta-feira, 13 de janeiro. Ah, tá. Pô, tá adiantadinho pra Meirelles mesmo, hein? É, não, mas é porque se eu botar em férias não vai dar pra fazer ao vivo mesmo, não. Ronca, ronca. FM. Faire du mal. J'arrive pas à chanter devant toi. Oui, FM. Vous avez lu l'histoire de Jesse James. Comment il vécu, comment il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire de... Bonnie and Clyde. Attends. Ça va pas? Si, mais on va essayer l'inverse. Moi, je commence les phrases et toi, tu les finis, d'accord? Alors voilà, Clyde a une petite amie. Belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et James Barrow. Non, Clyde, pas du tout. Honka, honka. Not to come home, keeping me stone. I won't run away. They say it's easy to get. dark in this town, just like Joan. You know I gave it all up for the stage. They filled my cup up in the cage. It's nobody's business but mine when I'm low. To hold yourself up's not a crime here, you know. At the end of the world, and I kick my foot at the light, I breathe it in all night. There's a light on a canvas tree, and money from home supporting me. They pay me not to come home, I won't eat crow, I'll stay away. And though all roads will not lead you home, my girl, all roads lead to the end of the world. And I sewed a little luck up in the hem. And I'll wear boots instead of high heels on the next stage that I am on. It will have Alô, governador. Puta que parile. Mamãezinha do céu. Coisa de doido. É de tirar pica-pau do oco. Cabeleira altíssima. Tá bom pra você, malvão. Grande abraço do Edu Negro pra você e pra toda a nação ronqueira que rasga o brasa. The windows crack, the basin leaks. No light on the stair, you just don't care. You better beware, or I might take a tumble. Stop being a slob, go earn a few bucks. give you a kiss. Ei, que negócio é esse, Danilo? Cara, rapaz. Tem remela? Ó, oh, seu. Ó, oh, nós botemos o Dima aqui, tá gravado o telefone, viu? Mas, pai, eu sempre tenho uma remela nos olhos. Tá gravado o telefone aqui, nós pregamos o Dima aqui, viu? Rapaz, eu vou aí pra ver esse Dima. Pois venha, rapaz. Oxe! Rapaz, tu não é um Paulinho, remela? Se eu fosse filho de tua mãe. Remela? Esse é o White Noise que, terça-feira passada, balançou o coreto da nossa audiência. Através de um dos mais espetaculares e-mails que o Ronca Ronca já recebeu em quase 6 anos de OFM, do Luan, de Garapé. Exatamente, Garapé, em Minas Gerais, quando ele disse que pela primeira vez estava participando do programa e pediu uma música doida. Maurício, por favor, toca uma música doida. Isso vale muito. Um pedido desse no rádio brasileiro hoje vale muito. Toca uma música doida. E como eu disse semana passada, eu precisava de uma introdução para colocar o White Noise na roda. E o Luan caiu, como eu disse, e vou repetir, como uma vulva dentro da concepção do programa. Então aí eu fundo de novo o White Noise, que o Marcelo D2 imaginou ser um som atual, mas esse é um disco de 68, 69, com dois caboclinhos que participavam do laboratório da BBC de sonoplastia, e uma moça, você pode estar lembrando do trio de mocinhas The Slits, na virada dos 70 para o 80. E não é mera coincidência o som dos Slits, é chupado daqui mesmo. E a tecnologia praticamente não existia nessa época, em 68, 69. As coisas eram muito rudimentares se a gente comparar com hoje, com as possibilidades que nós temos de áudio. E todos esses barulhinhos aqui, ó. Só nesses segundos que você acabou de ouvir, você deu de cara com mais ou menos umas 500 edições em fita. O bagulho é doido. Marcelinho, chega aí, você que é produtor, você vive atrás desse tipo de colagem sonora. Como pode o camarada... Eu posso estar fazendo uma batatada aqui. Como em 1968, na virada dos 60 para os 70, essa turma e muitas outras, os Beatles, por exemplo, esse disco aqui, numa música, tem 100 vezes mais o número de edições de fita que o Sgt. Pepper's. Uma música aqui. Pô, haja giletada, amigo. Como é? Explica aí pra nossa audiência, sobretudo pra garotada, que sempre está conectada ao FM, ao Ronca Ronca, como era esse processo? E muita gente faz questão de fazer isso hoje. Exatamente. Não, hoje é fácil, né? Você dá o copy-paste, corta no computador, isso é bem fácil, no grid, na régua. Não, essas pessoas faziam mágica, cara. Outro dia eu fiquei sabendo, cara, que o Lincoln Olivetti afinava umas vozes meio segurando a fita. Hoje em dia o pessoal tem o autotune aí. Sim. Ele dava uma segurada na fita ou adiantada para afinar a voz, já gravando para outro canal a voz, sim, né? E ficava boa. Apagava caixa ou bumbo dando alfinetada na fita, quer dizer. Olha isso. Mas hoje que vocês, produtores e os músicos, estão tão voltados a trazer uma sonoridade original, não tem gente que faz isso à vera hoje, não, com uma fita? Tem gente que faz o processo todo analógico, cara. O pessoal lá da Sharon Jones, por exemplo, de Nova York, faz bastante isso. E tem uma hora que tem gente que faz o processo do início ao fim mesmo, analógico, não passa por nada digital. Ou seja, você bota a banda no estúdio, com os microfones ligados numa mesa, indo para uma máquina, para uma fita magnética de 24 canais, você grava direto na fita, dali masteriza para vinil, que o corte é um pouco diferente para o do CD, também analogicamente, vai para a fábrica de vinil com a master em fita e transforma direto pro vinil, fica tudo analógico. Mas chega a editar na Gillette? Ah, tem gente... É, acho que isso aqui é Gillette. Isso é Gillette total, você vê, você sente aí nas timbragens dos instrumentos que eles fazem umas coisas bem duras, incrível, cara, porque é muito suave, né, também, né? Você realmente é aveludado o som e as edições. E a turma da técnica aqui era responsável pela sonoplastia das novelas da BBC. Não, não é Ou pouca. Seja, era uma. Não era é pouca, não, é muita mosca. É muito. Nós começamos o programa por Chicago com Otis Penn. Logo de cara caímos em Belo Horizonte com a nova. O novo disco do Graveola. E a muito gente legal. Vai. E a gente. Manja o Graveola? Manja, pô, viajei com eles, cara. É mesmo? Muito legal, pra Belém do Pará. Que espetáculo. O disco muito bacana que acabou de sair. E nós vamos agora a Recife, a banda Nuda. Ronca, ronca. Mariana, sou Pedro Cultiva e quando eu ouço Ronca Ronca, eu fico de cabeleira altíssima. Cabeleira altíssima! É de tirar o capitão, é de tirar o pica-pau do louco. Um abraço pra todo mundo! Ronca Ronca é um manifesto, será um manifesto? É quase isso, pelo menos é uma celebração de quem gosta de rock, né? E de ter certeza que isso não é pecado nenhum, nunca foi e nunca será. Aí ao fundo um vinil espetacular. Alcir, eu sou daltônico. Que cor é esse vinil transparente aqui? Eu sou daltônico, mas não tá enxergando pão nenhum, né? Que cor é essa bagaça aí? Aparentemente é branco, né? É branco? Aparentemente. É branco, Marcelinho? Você que vê bem a distância. É um vinil espetacular. Uma joia, realmente, do selo 4AD. Que me foi enviado pela rapaziada aqui do Brasil, do selo 344, que é responsável por alguns dos lançamentos mais bacanas no Brasa. Esse disco tem o Ariel Pink, tem o Gang Gang Dance, que está aqui ao fundo, Deer Hunter, Tune Yard, espetacular, disco lançado no Brasil, Iron and Wine, um vinil muito, muito, muito bacana. Eu agradeço. Recebeu essa paradinha? Então eu vou fazer bonito, hein? Vou dar uma pressão lá para eles mandarem um disco para você, que você, afinal de contas, é radialista, né, da Lua? Total. Muito bacana mesmo, cara. Pô, alucinante. É demais, uma coisa de doido. O selo 4AD é um dos principais, né? The Breeders? The Breeders passou pelo 4AD também. Thank you. Oi, eu sou Arthur da Pieve e também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Que espetáculo que eu fundo, hein, rapaz? Dave Swanbrick, o violinista do Fairport Convention, que tem uma vasta discografia individual também. Chegado no violino, da Lua? Sou chegado, não sou um grande entendedor. Já utilizou o violino nas suas concepções sonoras? Uma vez eu acho que a gente esteve junto num lance de música clássica, que tinha um quarteto de corda. Por ali. Depois eu fiz um lance também com o quarteto Vila Lobos também, que foi legal. Mas o violino, assim, da América do Norte, não. Mas nunca tirou um som do violino nas suas gravações? Não, só cello. Também do Super Jacques Morelleval. Tá agora aí até no novo disco do Bossa Canova, defendendo mais uma. Saquei. Alcir, quantos minutos pra acabar o Milho Acabar? Ah, pipoca. Ainda se quantos segundos, né? Como é que é? Foi pro ralo 50 segundos. É mesmo, é? Rapaz, então vamos dar uma informação muito bacana, porque começa amanhã, dia 7, um festival muito interessante chamado Novas Frequências, uma concepção do nosso amigo Chico Dub, o gerente-geral da Vasconha. Então vai acontecer... Tá rindo o quê, cara? A Vasconha é uma entidade, cara. Tem CNPJ, essas coisas todas. O festival tem como título Novas Frequências, dezembro de 2011. E alguns dos mais cascudos criadores de som estarão no Oi Futuro Ipanema a partir de amanhã. O Sun Aral, Murkoff, Andy Stott e o Contruz. É de 7 a 11, 7, 8, 9, 10 e 11. Os caboclinhos sozinhos, gerando som para todos os lados. Pressão violentíssima no grave. Então começa amanhã. Mas essa investida nos novos sons do Chico Dub, novas frequências no Oi Futuro Ipanema, às 21 horas, meia entrada a R$ 7,50. Molinho. Consequentemente, a inteira a R$ 15,00. Maiores informações no site novasfrequências.com. Dalu, obrigado pela sua presença. Maravilha, pô, amanhã vai ser boa. Bernardo que escreveu o release dessa parada aí. É, isso aí. Pô, mas sensacional, valeu, Maurício. Obrigado pela presença, nós aguardamos a participação da nossa audiência durante a semana até sexta-feira para a gente criar o repertório da super edição do programa de 300 minutos, terça-feira, dia 20. Envie duas músicas, eu vou selecionar uma, vou entrar em contato com você para gravar o seu pedido, então mande o telefone direitinho. Promoção valendo o planeta, valendo a galáxia para o Ronca Ronca. Terça-feira, dia 20, ter a cara de quem importa, a cara da nossa audiência. Juca, um beijo. Obrigado, Alcir. A sua mordida do escorpião hoje nos deixou preocupados, mas que bom que você está aqui com a gente. Valeu, Mauro. Obrigado, Vitor, aqui também com a gente, dando uma força na técnica. Obrigado, rapaziada, Reik, Bernardão, da Lua. Tamo Ronca, junto, hein? Valeu. Sexta-feira, ao vivo, Marcelinho da Lua na UFM. Beijinho, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.